1167, decolada 52, chama controle 120.8, porque eu pra te considerar a restrição até o nível 060, até 030 milis. Afirmativo, copiou, autorizado 340, chama controle 208. 1167, 1. Obrigado. Gente, gravou da alta ciente, a estacionária de frequência. Controle, boa tarde, segundo 1167. 1167, contato radar na decolagem, tudo mantenham 340, pode cruzar 2000 pés, foi Leda. Para o 340, cruzar 2000, direto Leda, 1167. Oficial November, chame o centro Recife, as frequências 2545, antena 3365. 2545, 3365, Oficial November. Para o sol 67, Brasília está autorizado nível 360 via UPZULU 17, decola da 10, curva à direita, saída Arbor e após direto Elefa, controle 120.8, o transponder 5452. Reto, voo no 867, chame para o push e acionamento. 95, operando 251, obrigado, uma boa tarde. DCTR 3000 pés, altímetro em Salvador 903, permanece na chegada, Mari. Isso para 3000 pés, altímetro em Salvador 903. Lima Romeo Alfa, prossiga. Lima Romeo Alfa, prossiga em condições visuais. A 3500 pés. Altímetro em Salvador, 1.0.3, prossiga via litoral. Informe para descida. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3290. 290, identificação, você mantém o nível de voo 050, autorizado de chegada, Mari. 050 na Mari, autoriza a viatura, está presente? 3290. Mente Mare, 3290. Inicial, Mente Mare, 3290. O 167 chama Centro Recife, 1-3395, Altena 251. 3395251, 167, bom dia. Quiero solo prosiga. Uma 29 livre LS para 2000 pés, permanece 1013 no altímetro, chama estabilizado no curso do localizador. 3AB final de LS, descendo para 2000 pés, portaria estabilizada. Vamos para 29. Decola da 10, curva à direita, saída coral. Após coral conforme o plano. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95. O transponder é o 0263, Lima Kilo Zulu. Aquilo Zulu, tá correto, cotejamento, autorizado a acionar os motores, reporte para o táxi. Visual via rota Interlagos, forma visual com campo em 19 Alfa. Forma na visual com campo via Interlagos em 19 Alfa. Alfa 3290. Diga. Autorizaria a Duna da presente, por favor? Senhor ETAP 3290. Tá. Zero copiou? Confirmo, esquerda Front ETAP 3290. Confirmo. O nome estabilizado? Estabilizou o localizador, rumo a 29. Rumo 29, complete aproximação LS, chame a 2 Salvador, é 118, decimal 95. 118, decimal 25, rumo a 29, obrigado. Decimal 95. 118,95, rumo a 28, obrigado. 29, obrigado. Salvador, boa tarde, Rumba 29, aproximação final, baixada travada. Rumba 29, boa tarde, continua a aproximação, é ponte no externo, baixada travada. Rumba 29, copiou a torre. Afirmativo, reportado no externo, está baixada travada, Rumba 29. Boa tarde, prossiga. Se possível, pronto para a cópia, Vitória 340, sem encerro. Está autorizado, Vitória, nível 340, via Peru Isque 50, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Eudes. Controle 120, decimal 8 e o transponder 5450. Portanto, Vitória, nível 340, decola 10, curva à direita, da El, transição Eudes. Controle 208 e aciona 5450, azul 4089. Azul 4089, tá correto o planejamento? Chame para o puxa acionamento quando pronto. Chamará pronto, grato, 4089. Vai atingir o 050, tá 3290. 3290, Lilias, para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 10 no 3, chama estabilizado no curso do localizador. 1013, padrão, desce para 2 mil pés, chama lá no localizador, 3290. Seu baixado travado, liga o pouso 90, rumba 29. Gente, para a informação, a sua esquerda no Charlie 150, aproximando da final da 17, não interfere no seu pouso. Índia November Alfa na escuta? Na escuta, Índia November Alfa. Visual com o bandeirante no sinal da 1-0, com o Embraer 1-0 da série. Positivo, visual com o mesmo. Gente, prepara como número 2 para pouso no aeródromo, continua a aproximação, reporta na final da 1-7. Continua na como 2, Índia November Alfa, reporta na aproximação. Salvador, General Alfa na curta final da 17. General Alfa livre pouso, Pistilão 7, vento 190 graus 079. Livre pouso, 17, General Alfa. A direita no hotel, é a ponte livre na pista. Vai na direita no hotel, rumo 29. Número Alfa Solo 09, autorizado da X-Track, táxi até o Pai de Pato, reporte livre na pista. Rumba 29, eu estaciono na análise de frequência. Estaciono na análise de frequência, rumba 29. Passa no Pato 3, a posição 1-0, continuando visual para Porto Seguro, sinistro litoral, Fernando Del, para a escanamento. Ok, é, o senhor é Papa Romeu ou Papa Tango? Papa Romeu, Romeu mais Papa. Ok, aguarde um instante para a cópia, o Romeu mais Papa. Romeu mais Papa, aguardando para a cópia. Salvador, TAM 3193, informação Sierra. Tu conhece 120, decimal 3. TAM 3193. Antônio Salvador, bom dia, 35240, centro da informação, Sierra. 35240, sua identificação, utilizada a chegada a Mari, chama de ideal descida. Identificou Mari, já no, já iniciou a descida pro 150, senhor, 35240, desse mantém a 050. 050, 5240. Está no localizador, tá? 3290. 3290, complete a aproximação ali, assiste na torre Salvador 18, decimal 95. 2900. Decimal 8. E o transponder é o 0260. Ok, autorizado, conforme. É, sendo que, é, por favor, é, foi solicitado 100%. Sendo inicialmente corrido. Até, torre 5895, controle 1208 e transponder 0260, Romeu Mike Papá, pronto para o fim. Ok, então o Romeu Mike Papá prossegue a 500 pés, conforme solicitado, seguindo a linha do litoral sul. Chame a torre para o. Está livre o acionamento, chame a torre quando pronto para a decolagem, o Romeu Mike Papá. Romeu Mike Papá, chamando o camarada torre, Romeu Mike Papá. Paulo Salvador, Sul 4089. Zero 089, prossiga. Menos confirmando, saída da EL, neutra, e depois DPP e Eudes. Correto, o 4089 da EL, Leda e após Eudes, para interceptar a Peruísque 50. Tá ótimo, muito obrigado. Azul 4089, é, recebemos aqui a nova coordenação, é após Leda, o senhor vai voar BDEV, tá, e vai interceptar o PVC 50, ok? Então beleza, Dael, Leda, BDEV, confirma? Afirmativo, Dael, Leda, BDEV. Azul 4089. para o táxi, Bono 8, domina 7, com 122 a bordo, Goiânia, 6:58. Motoflow 1867, Lilio Táxi, pelo pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio principal e Índia lá, 1895, voo 18, tá, 3193, cópia. 3193, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, até SMAP, após direto Lúvito, e após Lúvito direto Barbacena, e após conforme o plano, decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, o transponder 5457. 3193, autorizado 360, Upper Zulu 10, SMAP direto Lúvito, direto Barbacena, da EL Motiva 120.8, 5457. Correto, e chama para o puxa acionamento, tá, 3193. Chamarei quando pronto, 3193. Seu autonomia é 30. 30. Ciente, o meu Mike Papá, decola da presente ou tá que você tá cabeceira? Decola da presente aqui do passo. Ciente, autorizado da presente, comprou a sua, reporta quando fora do solo, vento no aeródromo é 180 graus, 05 nós. Evite sobrevoo das aeronaves no pátio principal. Ok, eu vou taxar até o final da, do passo e decolo na proa sul, tá? Ponto de espera pronto, Bono 8, 5 no 0. Bono 8, 6, 7, Alima tem cabeceira no 0. Alima tem cabeceira no 0, Bono 8. 3290, solos 1 no 5, livrando direita, chame solo em 1 no 2, 1 no 10, 1 no 9. 2 no 9. Salvador, tá 3290. Tá 3290, livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. O meu Mike Papá, fora do solo, zona 1, aguarde transferência. O meu Mike Papá. Autorizado cruzamento da final da 35, aguarde transferência. O meu Mike Papá. No 867, livre decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 079. Decolagem, pista no 0, bono 1867. Cheque de equipamento, como recebe? Gente, chama para descida e fique atento com o traço da sua esquerda. É, Papa Alfa 28. Charlie Whisky na escuta. O Delta Charlie Whisky na escuta. Zero, assim, identificação, desse mantém o 070, autorizado chegada, Mari. Autorizou, trip 5474, ponto de abecida. Trip 5474, desse mantém o nível de voo 0620. Até o 060, trip 5474. Papatango, Delta Charlie Whisky na escuta do controle, Salvador. Mike Papai, chame controle 120.8. Controle 120.8, boa tarde. Contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360, prossiga conforme autorizado. 360, você autoriza direito para a Gelefa? Salvador, batalha. Ah. Alô, Mike Papá, prossiga em condições visuais, 500 pés pelo litoral sul de Salvador, informa entrada de fora da barra. Quando possível, seu estimado para entrada de Coral, Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Ok, aguardo. 180, decola da pista 1-0, curva à direita, saída Arbor, após Elefa e após conforme o plano, controle 120, décima 8 e o transponder 5501. 180, decola da 1-0, curva à direita, Arbor Elefa, conforme o plano, controle 208, código 5501. Por enquanto, a critério. Controle, Romeu, o Mike Papá voltando. Prossiga. Ok, estamos estimando Coral aos 45 dessa, Ilhéus aos cono 727 e Porto Seguro aos 1720. Firmando Ilhéus 1727 e Porto Seguro no 720. Negativo. 1820. Confirmando Coral no 645, Ilhéus 1727 e Porto Seguro 1820. Ok, Coral, Ilhéus 1723, ok? 7. 7, chame para o táxi, tá livre o pushback essa meta. Livre, chame para o táxi, tá 3193. Tango Delta Charlie Whisky. Romeu Lima, Romeu Alfa. Tem contato rádio com o Delta Charlie Whisky? Tem como reportar a posição daquele tráfego? Perdi a informação no meu equipamento radar. Lima Kilo Zulu, livre táxi pelo pátio principal Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Porque ele acione o código 0242, posição normal, por gentileza. Possibilidade de um 867 voar Elefa, está presente agora? O Elefa no 867. Zero, liga LF, desce para 2.000 pés, permanece 1.003 no altímetro, chama estabilizado. 2.000, autorizado ILS, 240, repórter estabilizado. Chilete, Romeu, prossiga. Gente, Papa Romeu, Max Chilete, Romeu, prossiga, visor, 503, a minha escuta permanente, informe. Iniciando sobre voo. Só confirmando o voo no 867, pode voar Elefa, né? Suba receita 340, direto Elefa, voo no 867. 340, receita Elefa, voo no 867. Romeu Alfa, conseguiu contato com o Delta Chalewski? No momento foi autorizado pelo controle de descida. Foi solicitado que reportasse para início da descida. Não, não tem como transmitir o chamado de pouso Delta Charlie Whiskey em Veracruz, Serra Mavenda, Vitor Romeu? Mike Buzul, autorizado a NR, colapso 0, vento 190, grau 079. Visual, transmita a instrução para que prossiga visual, descida a critério no setor. Tentar contato 12345 para coordenar com os locais. E por gentileza, o estimado de pouso do Delta Charlie Whiskey em Veracruz. Diga, o Papão Real Bravo Tango Serra. Estimada 1635, confirma? Guarde um instantinho pra foto, eu gravo o tango certo. 0, complete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-1895. 1895, 35474, separa 2000 pés, liga LS, altimetria Salvador 1013, chama estabilizado. Está descida para 2000, pesado LS, mais estabilizado, trip 5474. 0, fui LS. Trip 5240, continua a aproximação, aguarda a pista livre, reporta no externo baixado travado. O vento no momento é 190.06, nós é altímetro 1093. Aguardando a autorização, baixa travou, 5240. 1895. Macho Índia, do Pantera 2295, da 3193. O Papa Romeu Bravo Tango Serra, cópia. Autorizado Belo Horizonte, Pampulha, nível 240, via Golf 677, até Ilhéus, após Whisky 1, até Confins, e após Confins, direto BH. Decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El, transição Coral, controle 120.8, transponder. É o 5470, Bravo Tango Serra. Bravo Tango Serra, autorizado com Pampulha, seguido 240 pela Gol 577 até Ilhéus, após o 1 para Confins, após o CC, pelo decola da 17, curva direita, da El, Coral, 2080, controle, 5470, Bravo. O Bravo Tango Serra está correto com o cotejamento, já tem o POB? Chame a torre em 1895, ao acionamento, o Bravo Tango Serra. Salvador, boa tarde, Altan 3216, autorização Fortaleza, está pronto, cópia no Uno, centro da Serra. Ok, Altan 3216, autorizado Fortaleza, 370 nível, via Ampezulu, 19 até Bangu, após conforme o plano, decola da pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120.8, transponder 5474. 3216, autorizado Fortaleza 370, Ampezulu 19, Bangu. Decolagem 110, primeira curva esquerda, Momo, Frote, controle 120.8, transponder 5474, Altan 3216. Zero, chama Recife, 1260, Altana 288. 260, 288, boa. 39, portão 3, 49, portão 3. Autorizado, azul 4089, chame táxi. Ok, chamarei. Meu Bravo, Tango Serra, livre sonar, reporta táxi. Tourou, trip 5474, estabilizado, localizador. 5474, complete aproximação, ele é, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, trip 5474. 1-8, decimal 95. Torre Salvador, trip 5474. Trip 5474, se tiver aproximação, reporte quando baixar o trabalho, que negar 1-0 no 3. Reporta na trip 5474. 2000, livre ali, né? 3-2-1, não reporta nada. 3-1-3.0. Trip 5240, livre ali. Trip 5240, livre táxi, Alfa e Kilo, para o Pátio 3. A posição é a meia dúzia, o Pátio 3. É, posição é a meia dúzia, Pátio 3, Alfa e Kilo, 2240. 3193, visual com a TR da Trip, final pro Sono Zero. É, afirmativo, TAN 3193. Gente, após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 10, TAN 3193. Após a passagem da TR, a linha mantém TAN 3193. Trip 5474, cheque trem de pouso. Tá embaixo, tá lá, Trip 5474. Gente, livre pouso, pistão 10, vento 190 graus, meia dúzia de nós, Trip 5474. Cruzado pouso, Trip 5474. Paulo Salvador, azul 4089, pronto para o táxi, PLB 94, autonomia 3 horas, 45 minutos, alterna Galeão. Gente, azul 4089, Leira, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, ponto de espera 10, chama a torre 1895, boa tarde, 4089. Viagem. Consiga para o LSX Reis, está livre de aproximação, chama estabilizada 2 mil pés, 632 anos. Essa aproximação ele é chama a torre Salvador em 118, decimal 95, 6320. Começa no gate 1, temos um tráfego aqui, um Embraer azul na taxa Índia. Aguarde um instante. Aguarde, o TAN 32 eu não ganho. Fala 31, libere primeira direita, deslizando por gentileza, chama o Fala 121 nesse momento. Fala 21915474. Salvador, boa tarde, é o Trip 5474. Boa tarde, Trip 5474. Livre táxi, Alfa Quilo, pátio 3. Posição é a terceira do pátio 3. Alfa Quilo, posição pátio 3. TAN 32 no meia, livre puxa acionamento, chame táxi. Livre puxa acionamento, chama na táxi, TAN 32 no meia. É só confirmando a posição para o Trip 5474, é 03 do pátio 3. Pátio 3, posição 03, 5474. Salvador, boa tarde, azul 4089, pronto, ponto espera 10. Azul 4089, mantenha ponto espera. Mantenha ponto espera, 4089. Puxa, né, 6320, cheque 30 pouso. Passa, travado, 4080. Quente, livre pouso, pistão 10, vento 180 graus, 79, puxa, né, 6320. Livre pouso, pistão 10. TAN 3193 decolado, aos 33, chame controle 120, decimal 8. 208, 3193. Controle. de Salvador, tá? 3193. 3193, contato radar decolagem, submanter 360 após cruzar 2000 pés, Oleda. Após 2000, Leda, tá? 3193. Papá Romeu, Bravo, Tango, Serra, autorizado, ingresso, pista 17, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Azul 4089, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, azul 4089. Chegada, amor, boa tarde. Ô, 63, consigo entender o tarifa de 50, possibilidade de voar na Prodiguna? 63-620, solo 35, libera primeira direita, no solo em 1-2, 1-9. Azul 9. Xené 6320. Xené 6320. Láxi Alfa Juliette. O gate é o número 7. Alfa Juliette, 7320. Azul 4089, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-70 graus, meia dúzia de nós. Pistão decolagem 1-0, azul 4089. Controle libera a restrição de velocidade na posição TOC pro 6315. Livre, 6315. Obrigado. Salvador, 3216, está pronto para o táxi, é o B168. Alterna João Pessoa, 3:05. No 6, só confirma o seu B. 168. Livre, táxi, à direita. E no ponto espera da 1-0, torre 1895. Táxi à direita, ponto espera da 1-0, 1895, 3216. No 4089, decolado aos 37, no controle em 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, boa tarde, 4089. Autorizado, passarei 2230, chame para o táxi. Azul 4089, passando mil pés, Tael Leda Bidev. Azul 4089, contato radar decolagem, submantel 340, posso cruzar 2000 pés, vou Leda. Posso 2000 pés, voa Leda, em ascensão 340, azul 4089. Posição é 4. Tente Titan 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340. E up Zulu 1-0 até Bridge. Bridge up Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após direto Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 1-2-0-8 e o transponder 5511. TAM 3805, autorizado Guarulhos 340. UP Zulu 1-0, Bridge, UP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, Trive Poços. Decola com curva direita da Elbotiba, 208559. Correto, tá 3805, chame para o push e acionamento. Chamada, obrigado. Poxa, né, 6320, solo novamente. É 320 na escuta do solo. Ok, mantenha a posição, a sua posição foi modificada agora e para 06. Aguarde na posição, vou checar com a infra-aero se essa será a posição 06 mesmo ou se será 07 conforme foi autorizado. Tá, positivo, aguardando aqui o 6320. Colagem pistão na 7, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Solo passarelo 2230 acionado, 4h30, 64 a bordo até a Salvador para o táxi. Gente, o passarelo do 2230, livre táxi pelo pátio 3, principal e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio principal Índia, 1895, 2230. Sou o 6320, portão previsto aqui que foi modificado agora é o 06. O senhor tem condições de táxi um pouquinho mais à frente aí, fazer o 180 e retornar? Pode estar que você é um pouco mais à frente aí, nas proximidades do gate 7. Realize um 36, um 180 e retorne ao gate 62. Gate. É 14. Pronto, Pelcia, bom trabalho. Controle Salvador, bom. Boa tarde, Papa Romeu Bravo, Tango Sierra, Dael. Papa Romeu Bravo, Tango Sierra, contato a Dama Decolagem, submantenho 240, saída Dael. Saída Dael, 240, Bravo, Tango Sierra. É 141. É 141, no livre posto, pistão na 0, vento 190 graus, 89. Depois do pista 10, chamei a 6141. Torre Salvador, boa tarde, está 3216, Porto Espera da 90 para 1. Está 3216, visual com Edbus da Avianca, final pistão 10. Afirmativo. Após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 10, está 3216. Após o tráfego, a linha mantém 10, 3216. Tango Serra, voe Coral. Coral, bravo Tango Serra. Meia 305, pode prosseguir 2000? Meia 305, desça para 2000, reporte estabilizado, ajuste padrão. Padrão, vai chamar estabilizado, 6305. Azul 4089, chame o centro Recife na frequência 3395 e alternativa 251. Ok, 3395, 25, boa. ...964, desça para o 050, ajuste para... ...centro 050, gol 964. Presente. Chame no 219. Chame direito, 219, só. Boa. 4. Salvador, boa tarde. 4. Boa tarde. Romero 4, no ataque de Alfa. Foi Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 5. Uma milha do estéreo do 6315. 6315, torre 18, décimo 95. Salvador, o Xané 6315, passa a estéreo, pistão do zero. Sente Xané 6315, continue a aproximação, aguarde a pista livre. O vento para a check 190 graus, 07 nós. Aguardo 6315. Chané 6315, livre pouso no zero, vento 190 graus, 10 nós. Sim, livre pouso na 10, 6315. Na 3216, decolou os 46, chame o controle 1208, bom voo. 208. Back acionamento, tota 3805, posição 4. Está livre, chame táxi. 6222, a sua identificação, prossiga na Serra da Ponte, desça para 4.000 pés, o ajuste padrão. Foi Duna na presente. Duna na presente, 6222. Controle Salvador, tá 3216, acionado 5474. Tá 3216, contato radar, super 370 na Serra da Momo. Momo 370, tá 3216, tá liberada as restrições? Tá 3216, cumprindo a restrição da carta. Cumprindo a restrição da carta, aguarda quanto possível pro de Momo. Tem que aguardar. T2231 na Lima, tempo, sono zero. Desajuste 1092 agora. 4, a gente está falando 0,92. Está te chamando, escuta? 6315, salas 48, livre à direita, chame no 219. Livre no 219. Para evitar tráfego na subida, curva agora à direita na Pro 360. Direita 360, 3216. Vamos, tráfego na sua posição de 1 hora 15 milhas, cruzando 130 para 4 mil pés. É um QC. Tá, gente, tá 32, 16, aguarda quando possível pro de próximo. E queremos cruzar na Pro 10. Na 6222, confirme texto. 660 pela direita, 6222. Gente, a Chané 6222 localizado. Localizado, 6222. 6222 está em condições visuais? Afirmativo, totalmente. Lima Kilo Zulu, está 6 milhas da posição coral, teve o saldo terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Meia, vou em Froti. Froti, 3216. Botaré 6222, aposta iniciando 366. Botaré 6222. Oito. Motor 208, passareto. 4 horas de Alfa. Direita Indy Alfa, fonte de torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 3, altímetro, correção no 0 no 2, 1012. Tomou voo e boa tarde, tá? 3 a 0 5. 1 no 0 no 2, autorizado Indy Alfa lá, 1895, tá? 3805, obrigado. 3 a 5, via Juliette, observando a início do táxi do Rebois da TAM, pois o mesmo prossegue portão 03. Prosseguindo por 3, está visual, Costa. Passo 0180 na saída. Saída por 180, está livre da restrição, senhor. Posição da casa. Estágio 1964, livre pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 062 de nós. Relativo, obrigado. Livre pouso. Dois vezes por sinalista para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, é forte e voa no Duna. 2022 é porta Duna, 6222. Sério, 2260, confirma o modo Charlie, não recebo. Confirma agora, senhor.